Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Bom dia, internet! Jurassicast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio. Cabeludo. Sei lá. Cabeludo. É porque eu tô com a cabeça. Esse quem nos fala é o Calaveira e tá comigo o Brunão. Eu adoro a música desse filme. É porque não tem nada a ver com o filme. É legal que o filme é sobre monstros maquiavélicos e aí começa a tocar uma música tipo... Pior que a música é boa zona. Inclusive, provavelmente ela está tocando agora, porque eu conheço é, essa peça. Pois é. E está comigo aqui também o Miotti. E aí, galera, eu preferia ver o Rock 5. Ah, não, o Rock 5, vai se lascar. Vai tomar na olhota do teu rock. Labirinto da. Ah, você tá fazendo, tá de gracinha só porque tá caravando com a tete. Olha só, internet, o Miotti já caguetou. Hoje nós vamos falar sobre o Labirinto, cara. Esse filme de gosto duvidoso, acho que é do Jim Henson, né? É do Jim Henson. É do Jim Henson, cara. Pô, filme muito merda. Filme que, sei lá, serviu de inspiração pra o melhor filme de dramaturgia do cinema nacional, que é Super Xuxa contra o Baixo Astral, que combina as duas maiores produções máximas do cinema, Captain Eel... E o Labirinto. Combinou os dois. Deu uma... Velho, foi uma dupla perfeita. A Xuxa capricha, cara, rapaz. A Xuxa, ela copia... Ela... Quando copia, copia, quando ela copia direito. Quando copia, direito. Igual a galera que faz com a gente na podosfera. Como prometido, hoje é um Jurassicast Live, falando deste maravilhoso filme que... Quanto é que as pessoas viram esse filme? Na internet tem, mesmo? Isso eu tive que comprar na feira. Tu comprou esse filme só pra ver? Porra, como é que você tinha esse filme? Eu não achei esse filme na internet, não. Então é isso aí, tá? Então... na feira, pô. Eu comprei hoje e tô botando aí pra gente ver. É isso aí, procura na feira, vai que tem, né? Não é? Que tem. É. Então é isso aí, se você quer assistir o filme com o Jurassicast, você já sabe o que fazer. Você vai dar play em 3, 2, 1, vai! Miotti, como é que surgiu o Tetê em sua vida, Miotti? Como é que surgiu? É, tu cansou da mel, tu cansou das ruivas, o que que foi? É, ela é morena, não chega de ruiva. Chega das ruivas, as ruivas já meio, né? Tá meio, já enjoou o saco, né? Mas como é que surgiu o Tetê? Posso falar a verdade? Pode. Ela é muito mais gostosa que todas elas. Cara, isso vai dar uma merda. Principalmente com aqui de Brasília, principalmente com a conterrânea aqui de Brasília. Foda-se. Peraí. Nossa, foda-se. É meio esquisito isso aí, hein? Que porra é essa? Cara, eu não tô conseguindo parar de pensar na Tetê. Peraí. Tá foda. Esse eu tô falando filme... sério, eu não tô zoando. Esse filme não é Labirinto, não, velho. Não, você tá de sacanagem. Eu comprei essa merda hoje. E então? Os símbolos são mesmo cananeus. Que filhos da puta. E pode decifrá-los? Esse é o mapa? À primeira vista. Mas tenho que estudar melhor. Preciso de mais tempo. Caralho! Caralho! Caralho, internet! Caralho! Puta merda! Interneticos! Uma reviravolta aqui, interneticos. O Miotti, ele foi comprar o filme na Feira do Paraguai. Que é uma não, vamos feira até de... parar, né? Vamos até parar. Que é uma feira de merda que não parou tudo. Você que deu play, dá stop agora, que a gente acabou de dar stop aqui. Olha só, o Miotti, ele foi na Feira do Paraguai comprar o filme, que a Feira do Paraguai é uma feira de buamba aqui no Brasil, é tipo a 25 de março aqui de Brasília. Isso. Por quê? Porque ele não achou esse filme na internet. O filme é tão merda que não tem lugar nenhum. Aí ele foi no Paraguai. Comprar... Tá aqui, eu estou com a capa. O filme tá aqui na minha capa. Chama-se O Labirinto, de Jim Henson. A Macia do Tempo. Magia. Não, é porque parece um C. Olha, aí, ó. A Macia do Tempo, aqui, ó. Se fosse a Macia, ia ser maneiro, hein? Vocês não acharam que eu tô zoando, ó. Você que tá vendo isso aqui, olha aqui, ó. A capa do filme, ó. Da cara do David Bowie, que é a capa do filme. Só que o filme não é o filme. O filme é um filme indiano. Que apareceu o cara que fez o Gimli. Não é o filme indiano, você não viu qual é o filme? Não, você qual é? O filme aquele, não? Indiana Jones? Alan Quartermain e a mina do Rei Salomão. Salomão, é isso? Tem gente que vai falar sobre Alan Quartermain? Agora! Então, assim, eu pensei que fosse um filme indiano, mas não é. Então, assim, não... sério, eu não tô acreditando. Você fez isso, sério? Porra, eu comprei essa merda hoje, antes de vir pra cá. Você botou esse PC? Ele não testou. Ele veio pra cá, passou na feira. Você sabe que ele só sempre merda na feira? Não, mas peraí. Você fez isso aqui. Você fez de propósito. Eu fiz de propósito o quê? Não foi você que montou esse DVD? Não, pô. Fui lá comprar. Então, assim... O que eu faço? Eu boto de novo? Vamos ver, então. Vamos ver o filme. Então, assim, interneticos, o que que acontece? Era um filme, agora é outro. Era o Labirinto. Ainda vai ser. Um dia a gente vai conseguir fazer. Vai achar. Vai. Né? A gente vai achar. Então, um dia vai ser Labirinto. Mas agora não vai ser mais Labirinto. Vai ser o Alan Quartermain nas Minas do Rei Salomão. As Minas do Rei Salomão. Caralho, eu não tô acreditando no que tá acontecendo, mas sério, eu não tô acreditando, sério. E é isso, e eu estou na minha dúvida se o filme já começou pela metade, porque eu acho que o filme... eu acho que o filme não tá completo. Sério, põe aí de novo. Não, agora tem que fazer de novo. Tem que trocar trilha, fazer tudo de novo, do começo. Faz outra abertura agora, Calaveira se vira. Outra vinheta, tudo. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Oi, de internet! Eu tô me sentindo no dia da marmota, esse filme só no Calaveira e eu tô perdidinho. Estou perdidinho. Eu não tô acreditando no que tá acontecendo até agora. Esse aqui, Vos Fala Calaveira, tá comigo, Brunão. E aí? E eu adoro a música desse filme. É mesmo. Você já chamou ela umas 20 vezes, né? Eu não tô crendo, velho. Pra mim, você que armou isso, velho. Você tá comigo aqui, o Miote. Ainda bem que aconteceu isso. É isso. Nós íamos gravar o labirinto que o Miote odeia. Que o Miote odeia. E agora vamos gravar o Alan Quartermain, que ele adora. Que é as milhas do Rei Salomão. Eu não vejo há muito tempo, mas eu sei que tem Sharon Stone. Aí já é um... Sabe o que eu sei? Que esse filme tá inteiro no YouTube. Que eu já vi outro dia desse. Tá. Então, olha só que beleza. Agora, se você entrar aí no post, você pode acompanhar junto com a gente. Se a gente der sorte de ser a mesma cópia, né? Se o DVD não se transmutou, sei lá, pra Saltimbancos Trabalhões, você vai dar play em 3... Eu tô tão perdido, cara. Você vai dar play em 3, 2, 1 agora. Sério, eu não tô acreditando. E é realmente a mina dos Reis da Mãe. Engraçado. E é canon. Canon. É Golan Globus essa porra. Ah, mas é óbvio, né? Tinha que ser, né? O bom é que a parece a TV Cultura, né? O bom é que pelo menos esse episódio serviu pra esquecer Teté, porque tava foda. Engraçado que o filme já começa assim, no meio. No escuro, não tem uma lâmpada. É verdade, é. Olhando tetinhas. Fotografia você vê. Eu achava que era um filme... Indiano. Os símbolos são mesmo cananeus. Cananeus? E pode decifrá-los? Olha. Esse é o mapa? À primeira vista. Essa dublagem do Hermes e Renato, velho. Preciso de mais tempo. Isso é impossível, professor Houston. Quem diabo é esse aí? Vai decifrá-lo agora. Ah, não vai mesmo. É o Gimli. É o Gimli. É o Sala. É o Gimli, né? Sala. Que está repetindo o mesmo personagem. É, só que aí ele é mau. Que isso? O cara entrou e ele... Que é isso? Oxi, de onde vem essa corda? Minha porta! Minha porta! Oh, mano, minha porta, mano! Peraí, mas por que, que o cara tem uma armadilha de urso dentro do escritório? Foi isso mesmo? E o vilão chega e já sabe. Olha a música. Sai a música! Quem tá puto sou eu, porque eu odeio esse filme. Caralho, eu odeio esse filme, velho. Que esse filme é excelente, Sharon Stone. Stone é, calma, vai. Eu vi uma cena desse filme esses dias no YouTube. Calma. Você vai ver na parte do Rio. A desenvoltura de Sharon Stone. Calma, vocês vão ver a parte do Rio, vocês vão ver. Cara, não é possível. Esse filme tem John Rhys Davies. Olha, é uma produção Golan Globus. Tem Richard Chamberlain. Isso, e Jay Lee Thompson. Quem é Jay Lee Thompson? Sei lá. As minas do rei Salomão. Era um rei que era tipo Salomão. Miote. Era tipo Miote, tinha muitas mulheres. Parentes? Mas então por que estamos indo para... Elas eram parentes? Era entre si. A distância entre dois pontos é uma linha reta. Senhorita Houston, confie em mim. Tem uma floresta logo ali. Você já tá na floresta. Bem é. Você acha que você tá onde? No Animal Kingdom? No deserto. Puta que pariu, tem cara. Tem uma floresta bem ali. O cara tá no meio da floresta. Disse ele, na Amazônia. Caralho, velho, é isso mesmo. Caralho, eu não tô acreditando até agora. Que caraca, essa tá foi épica. Você vai trocar esse filme, meu ótimo? Não. Agora é meu, agora é dele. Ih, olha lá. Ih, olha o Zé Pequeno. Corre, corre! Perdemos a nossa sombra. O que ele quer dizer com sombra? Estávamos sendo seguidos nessas últimas horas. Ah, eu me lembro desse ajudante. Esse dublador é BKS. É a do... É do Bill Murray. George McFly. Você provavelmente... É o Bill Murray. É o Bill Murray. É o George McFly também. Isso. Deixa eu ver aqui a dublagem dele. Olha, será que se o filme desse fosse... Olha o gordinho. Ostenta! Aquele ali comeu a Lucélia. Aquele ali comeu a Lucélia. Esse aí comeu a Lucélia, tenho certeza. Você viu de quem é a música? Não, quem? Do Jerry Goldsmith. Por isso que a música é boa. Ah, ele é o diretor, J. Lee Thompson. Ué, acabou a floresta e chegou na cidade. Saíram lá no Hollywood Studios. Aí está a floresta. A floresta. Vou com vocês. É mais seguro entrar em Tongola em grupo. Não, aí, ó. Apolo morreu, o cara saiu, olha aí. Será que se um filme desse fosse feito hoje em dia, as ONGs de racismo e tal, ia ficar puto? Talvez, né? Iam ficar. Mas esse filme, ele retrata uma época, né? Mas esses caras não querem saber disso. O problema em Tongola é o Dogat. Oh, pelo amor de Deus, sargento, desliga essa música horrorosa. É um viatinho. Ó, um viatinho. Você viu o fio? Tu viu um pão-ovo? Olha o pão-ovo ali! Olha o pão-ovo ali! Ali o pão-ovo! Meu Deus! Olha o Tim Tucker! Nossa, é aquele que era o... Trapalhões. Não. Sabe quem é esse cara? Esse cara chama Herbert Lom e ele era o chefe de inspetor do Inspetor Clouseau nos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. É ele. Eu quero saber uma coisa dessa cena. Aquele pão com ovo ali de rosa é um homem ou mulher? É uma mulher, tem peito? Ah, tá, porque hoje em dia só mulher tem peito, né? Chocotas. Já percebeu que estou ficando muito impaciente? Cara, isso não é uma mulher não, velho. Tem bigode, né, velho? É, esse é um pão com ovo. Tem bigodinho, você é viu? É uma piscina. Foi ótimo. Daqui a pouco vai falar, mamãe, o que você achou? Foi ótimo. Ô, Gimli. Ah, ele é alemão, ele come chucrutas. É. Nossa, mas esse filme... Caralho, esse filme é muito bom, porra, cara. Esse filme é muito bom, velho. Caralho, você viu que o estereótipo não existe. Que... Zé Pequeno... que Zé Pequeno está espreitando... O que é que Zé Pequeno está espreitando no mercado? Olha lá, olha como ele é safo. O cara semi-agachado. Olha como ele é ninja. Tá todo mundo andando normal. Calma. do caralho. Era só ele ficar normal. Aí ele chega agachadinho. Ele chega agachadinho. Ninguém tá me vendo, hein? Ninguém tá me vendo, porque eu sou malhando do morro. Ninguém tá me vendo. Bem, aqui estamos no... É isso mesmo, velho? Acho que está na hora de você se adaptar. Porra de filme é esse? Quem é Sharon Stone? Quem são essas pessoas? Tem uma dúvida aqui. O Brunão que adora. Esse é o primeiro filme? Esse é o primeiro. O segundo é aquele outro do... O segundo é o do A Cidade do Ouro Perdido. Cidade do Ouro Perdido. É. Três, não tem? Não, só são dois. A Joia do Nilo? É porque a Joia do Nilo é outra. É outro spin-off, né? É com o Michael Douglas. As Minhas Reis Salomão é um filme antigo. Ajuda. Isso aí é filmagem. Não, é porque ele é baseado num livro. Ah, baseado num livro. É baseado num livro do Rider H. Haggard, uma coisa assim. Olha aí, ó. Direitos humanos. Escravos do Dogarty. São prisioneiros? Escravos. Por $100 para ter um pelo resto da vida. $100? Mentira, que eu posso ter uma mamba dessa por $100. Ela fez uma cara de quem tava afim, não é? Cara, nenhuma cena conecta com a outra. Você percebeu isso? Bockner, logo a garota será nossa. Quem são esses personagens? Eu não tô entendendo nada. Não fala quem é o cara. Não fala, pois é. Não fala, fala. O outro tá comendo. O outro é canibal? Que é aquilo? É canibal holocausto? E por que que estão aproveitando a porra do cenário Tatooine? Do planeta dos macacos? Por que que eles estão em Tatooine? Por que que eles estão em Tatooine? Senhorita Houston, este é Mapaki. Oi. Pega um peitinho. Pega que um... isso? Oh. Epa! Versão brasileira, Álamo. Tá aqui. É, então... Não é BKS, não é Álamo. E esse chapéu? Não se preocupe, estavam só querendo comprar carne. São canibais. Ah, viu? Tá vendo? É Tatooine mesmo. Se não tem um passeio turístico. Fica no próximo quarteirão. Obrigada. Quer comprar? Não, é muito não, barato. Não, obrigado. Muito barato mesmo. Não, jacaré. Um mini jacaré. Caralho, outro tá com um pedaço preto da cara do vento. Plá! Pronto. Isso. Epa! Na bunda. Pegou na bunda. Aquele é daqueles neguinhos, esses aí, isso daqueles Jones. Do Indiana Jones. Quer ver eu zoar com a Sharon Stone? Não, isso aí, sabe o que é isso aí? Isso aí é o centro do Rio de Janeiro. Tá desse jeito aí, ó. São Saara. Senhorita Houston! A música é boa mesmo. Embrulharam ela no tapete, né? Cara, eu tô besta. Esse filme é muito ruim. Mas eu tenho outra coisa. Eu não quero comprar nada. Viu uma garota americana. Não, mas eu tenho. Não, mas eu vendo tapetes. É, só o Grace é desse jeito. Só o Grace é desse jeito. Eu pedi minha filha, só viu. Não, mas eu tenho um perfume aqui excelente. Pode comprar. $10, mas, você porra, é brasileiro. Esse começo é aquela imitação dos Caçadores Perdidos. É, mas ah, é, é, esse filme pariu. É mesmo. Não, eu achava que o filme era uma imitação. Aí, ó, a mulher não tá, tá vendo? Caralho, igualzinho. Ah, que testemunhos maravilhosos. Tiago, eu tô em dúvida se o filme começou daquela hora mesmo, pô. Começou, cara. Eu acho que não começou. Gente, é Golan Globus. Começa do nada? É. Meu Deus. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, volta que eu não vi isso, não, volta, volta. Não, não tem como voltar, já começou. Eu não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Isso não é possível. Não é possível. O cara tá com a mulher dentro do tapete, vai se enrolar ela igual a Cleópatra, a mulher sai rolando e foge. Eu não tô vendo isso. Por Deus, eu não tô vendo isso, que essa Tânia é gostosa pra caralho, né? Olha o outro. Olha lá o Indiana. Super... É de 85? É de 85? Eu não sei, né? Olha aí. Olha, olha, olha. Olha, nem é dublê, né? Nem é. Nem é dublê, era um oriental que tava pulando ali agora. Vai, Indiana. Oh, ah, o você dia, viu a bundinha? Viu? Tantanã, tantanã, tantanã. Olha que mãozada. Uou! Nossa! E ela senhora. Só gira. Ela, só, ela, não ela já caiu, ele nem viu. Dá, mas estrupala! Nossa, mas ela é uma teteia, hein? Não, da teteia só tem uma. Mas ela era uma delícia. É o filme de 85. E ela tava uma milf. Ela tava uma delícia. Nem tava milf, ela tava novinha. E ele tá usando uma arma do século XV também, né? Nossa senhora! Isso, bota uma burca. Porque você automaticamente, quando você botar uma burca, você vira negra, né? Olha lá. Não, até que deu pra disfarçar. Deu, super. Cara, eles estão na Universal, Bruno. É mesmo. Verdade, múmia de criança. Múmia de criança é um gato? Ah, olha só que pilantra. Que safatinho. Que pilantra, hein? Ele mumificou um gato e falou que era um bebê. Ah, sim? Bem, em que mais posso ajudar uma tão adorável aflita dama? Você, Kazan? Às suas ordens. Ótimo. Essa dublagem do Hermes e Renato, velho. Eu estou procurando. E como é que a pessoa entra na tua loja e fala assim: traga a bata, o cara, calma, peraí, eu vou trocar. Pois não, o que posso fazer pra você? Escreveu uns 2 meses dizendo que viria vê-lo por causa de uma... Gente, qual é a história desse filme? Então, agora é que vai explicar. Quem é ela? Ela é alguém que tá procurando alguém que tava procurando no mapa. Egípcia, da era dos faraós. Olha, uma outra hora está bem. Deve se lembrar dele. É um homem alto, magro, cabelos brancos. Ah. É um mapa muito especial. Eu tenho muitos mapas especiais. Veja como ficou bem você. Essas também. Será que vocês nunca aceitam? Não. Ele tá botando uma coleira e uma gema na mulher, ela não tá percebendo isso. O que está fazendo? O que está tentando fazer comigo? Nada! Estávamos falando sobre seu pai e sobre um mapa muito especial. Bartman! Minha mesa! Há menos de uma hora na cidade já está em má companhia. Não, por favor, não há necessidade de armas. Eu estava apenas mostrando a ela essas pulseiras de esclarecimento. Já vi o suficiente. Agora tire esse negócio. Caralho! Fazer um precinho muito, camarada. O melhor eu dou. Ela fez esse filme, depois fez o segundo. Aí veio o Deslocado de Polícia 4. Ela fez o Deslocado mesmo? De 4 é com ela. Com a Sharon Stone? Lembra que ela vai embora com o Marrone no balão e depois aí o Marrone não aparece mais? Eu também não apareceria mais. Eu nem lembrava disso aí. E ela o Instinto Selvagem, ela fez quando? Acho que de 90, né? Eu tô besta até agora. Cara, essa noite tá muito wild pra mim. Ainda fez Action Jackson com o... O Apollo, Action Jackson, lembra desse filme? Não. Ela e o Apollo. Depois fez Nico Acima da Lei. Tenho até vergonha de existir. Vamos, fale. Das Minas do Rei Salomão. Vingador do Futuro. Instinto Selvagem. Puta que pariu. Instinto Selvagem, 92. Cacete, olha o que eu tô percebendo. A dublagem desse filme é a mesma dublagem do Xanadu. É, o pessoal lá de São Paulo, da Alamo, PKS. É o mesmo da dublagem do Xanadu. A voz do Quarterman é a voz do Intrépido lá. Do cabelinho. Tô aqui nisso, é muito valioso. Muito valioso e não está à venda. Não é como você, Kazan. Formou. Os egípcios usavam, mas isso aqui é novo. 400 anos e acha novo. Está mais para 4 dias, ainda está molhado. É o cara que ela estava procurando. Quer ver? Meu Deus. Eles mumificaram o papai. Isso, enfiou o chá. Isso, enfia a faca na jugular da estátua, vai ajudar muito. Da muma. Estamos calados porque estamos apreensivos. É, pois é. Meu Deus. Papai! Rupert! Rupert! Robert! Eu fui enganado! Você me safado! Oh, meu Deus, um cadáver! Chamei a polícia! Aliás, posso achar que eu vou chamar? Que pilantra! Eu sabe quem eu jurava que ia aparecer? O Kiko. Eu achava aquele episódio do Javali, eu achava que era o Kiko. Ela, meu amor! Ai, exausto da minha cabeça. Podia ter aparecido o Tiririca. Ah, bestado, sou eu! Tiririca tá gota. Nossa, você viu que não pegou? Pegou mesmo. Nem nele pegou agora também. Como é que é, hein? Puxa. Oh, minha estátua, meu Deus! Nossa, atrapalhou. Kazan, eu vou ter que te matar antes que ela me mate. Oh, é azar pra mim. Oh, Radam, Radam. Ela tá fazendo uma mistura de... Que isso? Esse trejeito do Kiko aí. Isso, velho! Caralho, americano é um bicho muito escroto, né? Eles pegam e criam as paradas das culturas ali, assim, sem saber de nada, né? Inventa um rala mala aí, o cara vai vendo. Um achachá. O achachá. Caraca, mano. Isso prova que meu pai esteve aqui. Mate-me e nunca encontrou. Como é que ela entrou nessa exata loja? Sim, com esse exato safado. E o outro. Não, e detalhe, a gente nem falou. O outro vem... caiu do teto, caiu em pé. Ele caiu igual um cão, igual um gato. Isso arrebentou o. Arrebentou lá a claraboia de 3 metros de altura e ele caiu em pé. Ela... Guarde, mano. Pai, eu pessoalmente fico indignado com tal acontecimento. Onde ele está? Eu não sei! Nossa, ai, velho! Ih, olha lá! Eita, que mira! Quem é que o filme tá sem trilha sonora? Hã? Quem é que o filme tá sem trilha sonora? Não, é, porque essa hora tá sem trilha sonora. Não, essa hora iria rolar em um. Tá, tará, tá, tarará, ia rolar um. Aqueles barulhão. Sabe por que que não rola? Porque isso é Golan Globus, cara. Eu vou falar pra vocês que. Diretor, deixa eu ver se diretor. Eu vou falar pra vocês, eu tenho que admitir uma coisa pra vocês. Eu odeio Spielberg. Porque graças a ele, esse tipo de merda existe. É isso que eu duvido. Lembre-se, armas a gente dispara, facas a gente joga. Ainda bem que você explicou. Porque eu jurava que eu ia disparar essa faca já já. Aqui, Kazan. Tem duas opções. Correr como um louco ou apagar aquilo para que possamos conversar como gente. Você tem 20 segundos. Ela me proteja. Ei, vamos sair daqui, rápido, vamos. Ele vai correr ou vai apagar? Eu não sei. Aí trancou a porta. Acaba a porta, obviamente, cada vez. Cara, isso foi muito Chaves, não foi? Não foi. Pensou que ia escapar, Chapolin, hein? Qual fardes? Ver você morrer vai me dar muito prazer. Eu peguei! Nossa, mãe. Vê-se que é um filme de criança, né? Vê-se que é um filme Two Friends. Ah, é, o lembrou. Ih, é mesmo, tem três. Ah, é, a música sobe. Como é que o nome é Alan Silvestre, né? Não, velho. Jerry Goldsmith. Ah, é verdade. O diretor desse filme é o diretor da Batalha do Planeta dos Macacos. Esse negão aí se metendo no meio da história. E qual é? Qual é essa gostosa aqui? Sai fora, porra, eu te conheço. Ah, não, mas ele conhece os caras sim. Por favor, por favor. Não, senhorita, vou protegê-la. Protegê-la não, você quer me rabar. É, você quer negro. Quer rolar, né? Acabou para nós, o mapa foi destruído. Que desperdício de tempo, que desastre. O mapa está aqui na cabeça do Houston e nós o temos. Ah, eles pegaram o Houston. Que era aquele cara que estava no começo lá. É verdade, que tinha uma armadilha para o urso do escritório. Ter apenas duas palavras para dizer. Ou fala ou morre. São três palavras. Vá se fuder. Ai, ai. Vai ser cara que gostou. Esse mercadinho é um inferno, né? As pessoas só abrem, só saem correndo. E correndo pra lá e pra cá, né, velho? Tá tentando comprar a porra do pão e não consigo. Cada hora tem que correr pro lado aqui. Merda! Que isso? Desculpe, amigo, não esprechenzie essa língua. Arma, eu entendo, sim. Gente, que figurante horroroso. Olha a cara de mongol gigante dele, ó. Vai fumar uma dinamite? Vai. Eu peguei! É só dinamite! Quem é esse ator que tá fazendo o Alien Quarium? Richard Chamberlain. Richard Chamberlain. Ele já fez outras coisas? Pássaros Feridos. Pássaros Feridos. Ele era o padre. Ele era o padre. O padre Putão? Padre Putão. Depois tem o Pássaros Feridos 2.0, que é 50 anos depois, né? Eu não sei, eu sei que ele era homossexual. Ah, é? Ele é. Morreu? Era, não, é. Ele morreu? Ele tá vivo, deixa eu ver aqui. Ele passou um tempão fazendo herói, assim, e tal. E aí, de um tempo pra cá, ele saiu do armário. Ele tem cara de viado mesmo. E a galera do mercadinho não consegue fazer compra. Oxi, o que foi isso? Você tá dando mundo todo mundo, a revelia. O que foi isso, velho? Ah, pra libertar os escravos. Entendi. E dar porrada nos escravos, que porra é essa? Oi, isso aí passou longe, hein, filho? Vamos refazer essa cena. Por que que ele fez isso? Por que que ele fez isso? E por que que o negão do lado dele... Não é isso. Que tá me incomodando, Por que que ele tá com a roupa de uma das cavernas? O negão do lado dele lá... Ele tá rindo. Rápido. E meu Deus, eu não acredito que eu estudei do Cambridge pra estar aqui, ó. Ó. Foi. Cuidado! Que isso? Tá falando cuidado pra quem? Cuidado pra negada que tá aí, né? O pessoal que tá aí, pô. Cara, esse é o filme mais épico do que os Caralho, Caçadores da Arca Perdida, hein? E os caras comemorando. Eles são muçulmanos? Pelo visto, sim. Como se eles são muçulmanos? É pra ter um esquema dos caras poderem fugir e ninguém poder atropelar. Mas eles não são muçulmanos. Saia, saia! Me dá esse arma! É suicídio. Sai, seu... Não podemos deixar meu pai aqui assim. Não se preocupe, sei para onde vão levá-lo. Quer dizer, alguém da Golden Globus deve ter viajado lá pro Oriente e viu os muçulmanos. Isso. Ele falou assim, vão pegar isso e botar assim, a revelia, do jeito que tá, mó da caralha. Do nada eles vão rezar isso, pra lá. Isso. Às 3 horas da tarde, normalmente fazem isso. Isso, porque os muçulmanos, eles são canibais, escravocratas. Ei, vamos, levante, como é que não apaixona, levar. Né? Ela era muito linda, né, velho? Ela ainda é, né? A mesma coroa, ela continua. Ah, mas essa época ela era demais, cara. A Sheryl Stone, ela é engraçado que ela nunca isso foi uma atriz de grandes coisas. Isso aí foi em 85, ó. O X-Vice foi em 90. Peraí. Mudou a voz dela? Não, é a mesma. Você e eu temos que acertar umas coisinhas. Encontrar o seu pai não vai ser fácil, quer dizer que... Classe. Classuda. Como assim falou fino, hein? Como assim mesmo? Hã? Como assim mesmo? Ela vai fazer isso aí quando estiver cheia de você, né? Vai você já é... Eu não engulo. Mas você sabe de tudo. Afinal de contas, deveria entender por que eu fiz segredo. Afinal de contas, o que eu sabia a respeito do grande caçador? Por que a senhora tá usando ombreiras no meio da África? Por que ela tá usando ombreiras? Porque era moda nos anos 80. Não. Ele não gosta de andar de carro, é isso. Acho que um bopo não confia em você dirigindo. É o gordo o nome do... Como é o nome dele? Omboko. Omboko? Omboko, homem das cavernas. Porra, que sacanagem, hein? Olha lá. Vem, Omboko, entra aqui. Essa cena, ela tá tão errada, velho. Essa cena, ela tá Não é à toa que esse filme nunca mais passou na sessão da tarde, velho. Não é à toa que, meu irmão, essa cena tá tão safada, cara. Que sacanagem, velho. Você tem sido muito bom pra mim. Filha, é o filme que começou tem meia hora, a gente nem sabe de onde vocês se conhecem. Ah, você nem acredita nas minas. Velho, tá rapidão, cara. Olha lá os bichos. Pelo menos a 30 por hora, cara. Eles estão a de uma 40 km por hora e o negão. Negão pernas pra quem te quero, né? Por que eles inventaram isso pro coitado, Porque cara? Porque eles deixando o negão correr na frente e eles vai, vou te atropelar, hein? Corre, negão! Cara, isso é racismo, velho! Acho que ele vai parar? Eu acho que não vai parar. Ele vai parar. Por que ele vai fazer isso? Porque ele quer parar o trem. Por quê? Quem que tá nesse trem? Eu não sei, porque acho que ele... Ele quer pegar uma carona? Porque ele viu o trem e falou assim, vai ser muito engraçado botar esse negão pra correr na frente do trem. Ele vai parar. Vai ser hilariante botar esse pra correr na frente do trem. Não fala isso, porra. Ué, só quem tá falando é o personagem. E o negão é feio pra caralho, viu, velho? O negão tá mais magro. A Sheryl Stone virou um homem, o Alec Quartman virou oriental e o negócio emagreceu. Igual no Spaceballs, né, velho? É. Caraca. Vou parar é porra, meu irmão. Achando o quê? Aqui é nós, aqui é Zona Leste, velho. Parece um trenzinho quentinho. I stop for no one. Vou procurar o seu pai. Meu convite é... Esse negão com a mão na cara, velho. Isso é muito bom, né? Não tem o que escrever. Escreve uma linha de diálogo pra esse negão? Não. Bota aí com a cara na mão. Por quê? Vai ficar show. Vai ficar engraçado. Peraí. Essa galerinha toda aí não viu o caminhão explodindo ali na frente? Não, eles... Ah, não deve ser nada. Olha o russo ali. O russo? O que o russo tá fazendo ali? Você viu o russo? Sacanagem, me esqueceram. Isso aí é pra imitar aquela cena do Indiana Jones, que ele anda embaixo do caminhão. Entendeu? Aí tinha que ser mais radical. Aí é um trem. Olha lá. Isso, aí vai o senhor de meia idade. com, obviamente, pressão alta, problema de junta, problema de artrite, seus 45 anos, tá indo atrás do Alan Quartman. E o Alan Quartman perdeu o chapéu, não é igual o Indiana Jones. E o trem é tão bom que tem um tanque de gasolina na frente do trem. É pra esconder alguma coisa ali. Você viu que inclusive, o Alan Quartman está com o cabelo liso e loiro. Isso. Você viu o cabelo dele balançando assim? No... Travou, filho. Gente, que cena é essa? E o efeito sonoro do murro incrível, é incrível. Ah, era pra isso aí, ó. Eles são alemães? Não pega, né? Pegar arma, ele não pega. Eles são alemães? Quem? Deve ser alemão, deve ser alemão. Que uniforme é esse? Parece do Brasil, parece pracinha brasileira. Cara, que cena ridícula, mano. Cara da Brita, sua nojenta. Oh, meu Deus. A preda. Aqui passou perto. Ela outra tá batendo. É, outra tá batendo a mão na perninha. Pô, negão, tá foda. Eu tô com essa mão na cara. Tá chato. Tá chato. Vamos tirar essa mão na cara? Vamos. Bota a mão na cara, filha da puta. Eu vou botar você na frente desse trem. Tira essa mão na cara. Tira essa mão na cara. Olha lá. Ela vai. Olha lá. Cara, que filme ridículo, velho. Puta que pariu. Esse eu acho que foi o top, velho. Esse foi o melhor, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a gente devia fazer todos os filmes da Globo. Concordo. Né? Tá aí. Vocês são o Globo. Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi, eu gente. Sou puta e surgiu do nada. E vocês nem estão desconfiando. Que? Peitos. E Pozuka Mal Liplen. Hã? Herr Buckner. Ah, eles são alemães. Você vê qual é o que ela falou? É muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. É. É. Bom reflexo, rapazes. É, eu estou orgulhoso de vocês. Bem. Ei, posso? Vamos lá. Puta que pariu. Eu não tô acreditando nisso, velho. Sério. Eu não tô acreditando nisso, cara. Peraí, o cara tá cantando On Do Da Day pra um bando de alemão? Alemão não, que ali só tem muçulmano, ó. Não, aí veio a ala dos muçulmanos agora, porque ali os caras falavam assim, Dai, Zé, Reuter, ela, Goblos. Ela falou assim, ó, a gola Globos. Como assim, cara? Aí tá rolando uma sessão sado com careca. Posso ser que ainda não basta pra você? Droga! Droga! Droga! Me dá outro. Esse gordinho já veio em algum filme. Eu também. Ainda parece que veio do Locademia de Polícia, ele. Como é que é o nome daquele? O Zed? Não, que era um gordão bem grandão. Primeiro filme, né? Que é. O Baira. Baira. Era um Baira. Para as minas, eu vou arrancar os seus olhos e esmagá-los com a sola do meu sapato como uma uva. Vou fazer isso com várias partes do seu corpo até que não sobre quase nada. Eu acho que ele estava se referindo aos testes. Aos testículos. Olha só, esse ano vai vir para... É o Sargento Pincel. Comic Con Experience, o John Rhys Davies. Pois é. Nós vamos fazer propaganda dessa merda. Não tô fazendo propaganda. Eu queria que alguém que fosse, se pudesse fazer uma pergunta pra ele ao vivo, chegar pra ele e falar assim, cara, você já tinha feito Indiana Jones. Olha que lapa, hein? Mas é uma merdeira, ela onde chega ela faz merda, cara. Eu não acredito, pelo amor de Deus, volte pra cá! Estou nojento, tira as mãos de mim! Cara, ela tava muito gostosa, velho. Ah, não, mas ela, você não lembra do Instinto Selvagem, ela pelada? Lembro, nossa. Quantas vezes que eu não me acabei no Instinto Selvagem. Meu pinto quase caiu por causa daquele filme. Que é isso? Que é isso? Você veio dançando? Ele fazendo tchá-tchá-tchá. Olha lá, olha lá. Que croma, hein? Não, ele tá no tchá-tchá-tchá, ele rebolando, ele... Ele fez assim, como é que é? Você não enganava ninguém, Richard Chamberlain. Você viu ele rebolando, cara? Você viu? Traga minha cabeça de quadra, meu. E agora vem o soldado da Revolução Americana. Aquele ali parece os Yankees, não parece? Você viu ele de Yankee? Soldado Yankee. Vai, padre, passa nos feridos. O senhor comeu a sua beata, padre. Coisa feia. Coisa feia, coisa desagradável. Podia ser pior. Podia ser pior. Se eu não me engano, a garota. Podia ser pior. Sabia que passa nos feridos é tipo o crime do Padre Amaro? Ah, é verdade. Quer dizer, então, que copiaram o crime do Padre Amaro? Porque o crime do Padre Amaro é antigo, né? Essa de Queiroz. Caralho, copiaram o crime do Padre Amaro. Ela tinha 27 aninhos aí. Ela? Tinha, nessa época aí. Ela tava uma teteia mesmo, velho. Não, teteia é nossa, é outra. Tem outra teteia. Aí chegou um Ian. Chegou o Bud Spencer, olha lá. Chegou um Yankee. É um chroma key isso aí? Não. Isso foi feito em on location, que era mais barato. Sabe o que é isso? Você lembra aquela cena do Indiana Jones que enfrentava um cara três vezes o tamanho dele? É isso aí. É a mesma coisa. Quer dizer então que a Sharon Stone aí tá fazendo o papel de Willy? De Willy Marion, é. Willy barra Marion, né? Não, é legal que o trem tá tipo a 10 por hora, né? Ah, olha a cópia! Olha a cópia! Oh, não, God! Não, e ele tá fazendo a mesma cena, tipo no... Vai no trilho do trem, velho. Não dá pra fazer isso não, Alacuá. Pô, para com isso, cara. Não, ele vai parar Ele vai parar o trem, velho, não. Puta que pariu! O Biote botou a mão na cabeça, cara! Ele. Peraí. Ele tava esquiando? Ele tava water skiing na train. E ele tava sendo rebocado pelo trem com aqueles madeirites arrancando a pelvis dele? Isso. E olha como aí, olha como na cara da mão. Caraca. Ai, meu Deus, ele ia embora. Caraca, até morteu. De onde veio esses caras, velho? Cara, esse filme é muito ruim, velho. O negão tá tão cagado que ele tá passando meio de soldado, ele tá nem aí. Ele subiu de novo do trem. Briga de luta de titãs agora. Isto é pra você aprender, imbecil! Esse gordinho tá curtindo. Ele é meio boiolinho. Ele tá gostando. Eu te acho muito atraente. Ah, meu Deus, a gordinha tá falando. Caraca, ele falou pra Chastone, não, ele tá falando com você. Só e ela vai tirar a calça. Eu vou te estupar. Por tá que de novo isso? Tá rebobinando. Vai estuprar ela mesmo? Vou botar o meu peru gordo e pequeno. Vem cá que eu vou te estupar na frente de seu pai. Venha cá, pai, pai. Ah, ele vai dar um tiro bem nos ovos dele. Ah lá. Essa cena eu me lembro. Vamos, não seja tímida. Adolf Dorfman vai ser bonzinha com você. Muito bonzinha. Ah, vejo nos seus olhos que me acha muito atraente também. Ah, mas todos nós estamos achando. Nossa, ele voou. Peraí, o cara... Não, peraí, caralho, fica quieto. O cara deu um tiro de escopeta do século 1800 no saco do bairro. O bairro voou no teto, que quando o teto caiu, cara. Muito bom, velho. Esse filme. Interneticos, olha. Ah, boa. Eu nunca falei isso pra vocês. De todos esses programas live, é a primeira vez que eu vou falar isso pra vocês. Por tudo quanto é mais sagrado nesse mundo, assistam esse filme junto com esse programa. Cara, vocês não estão entendendo o grau que é esse filme. Vocês não estão entendendo. Velho, a gente já fez Xanadu. Xanadu perto desse filme é a lista de Schindler. É o cinema paradiso. É cinema paradiso. Sem sacanagem. Vamos te levar pra lá. Não, deve me deixar aqui. Não, papai, nós não vamos te deixar. Mas o mais importante agora é alcançá-los. Esqueça. Deixe que aqueles primatas sejam mortos correndo atrás de uma fantasia. Ah, o outro. Não, é fantasia. Fascinou, velho. O gordinho... Passei a minha vida inteira procurando pelas minas do rei Salomão. Se elas caírem nas mãos daqueles homens, a minha vida inteira terá sido em vão. Sabe o que achou as minas... Você sabia que as minas do rei Salomão estão em Congo, né? Lembra? Lembra aquele filme Congo? Congo. É, que tem uns macacos albinos esquisitos. Era nas minas do rei Salomão também. Com ou sem a sua ajuda? Nossa, que sério. Por que ela ficou séria assim, de repente? Eu vou com senso. Porque ele, o velho é o pai dela. E ela quer ajudar o velho. Ela quer ajudar o velho. Não acredito nessas minas. Mas estou começando a acreditar em vocês. Ah. Peraí, eu não acredito nessas minas. Mas acredito nessas carnes. Mas esses peitos são bem convincentes. Eu não acredito nas minas, mas eu acredito que posso rachar a sua pepeca. E vou rachar, você sabe que eu vou rachar. Então... Acho que é bom que chegou o Barão Vermelho agora também, né? Porque só o que falta nesse filme. Como que ele encontrou... Chegou o Snoopy. Não, se for amigo deles, velho, puta que pariu. Mas é. Não, eles vão roubar esse avião. Por que eles não continuaram no trem? Por que que tem esse acampamento no meio do nada? Convenientemente, do lado do trem onde o trem parou. Do lado onde o trem parou. Vocês lembram que no Caçadores da Arca Perdida eles tentam roubar um avião? É a famosa cena com o negão, com o negão não, desculpa, com o branquelo careca grandão da COFAP, né? Com o pincel. Isso, que explodiu, né? Explodiu a cara dele, todo em sangue. Olá, tudo bem? Olá, rapazes. Ich warte auf dich. Ótimo, rápido, suba no avião. Ela fez um... Olha isso, pega mesmo. Pega, é. Maltrata, ela gosta. Fia o dedo. Fia o dedo e puxa. Vai assim, ó. É um gancho. Faz assim um anzol com o dedo. Fia no top e puxa, que ela gosta. Ela gosta assim. Ela gosta na violência. Dá uma... Você não viu o Instinto Selvagem, não? Nossa, mas tirou. Cara, sabe um fino, que hein? Eu tô morrendo de peninha dela. Porque ela tá tentando. Olha a carinha dela. Ela é a única nesse filme que realmente tá tentando atuar. Tá tentando, assim, era a única chance que ela tinha, cara. É, foi a primeira, né? É uma das primeiras aí. Eu não sei que é essa coisa! Queria lembrar vocês que no Caçadores da Arca Perdida, o avião liga e a Marion fica presa dentro do avião, dando voltinha. Cara, esse filme... É uma vergonha, cara. Cara, eles são alemães, ele tenta, né, velho? Ele tenta copiar cena por cena. Cena por cena, só que dando uma leve disfarçada. Fala, Gollum Globes deve ser os dois maiores safados que pisaram no cinema, velho. Eu vou me esconder aqui nessa moita. Nessa moita de 30 centímetros, que ninguém vai me ver aqui. E esse boneco aí? Ei, eu estou do seu lado, lembra? Que croma aqui, hein? Ô padre. Olha lá, se esconder de novo atrás do batinho. Ah, não, ai, cara. Meu Deus. Meu Deus. Ele olhou e falou assim, ai, minha nossa. Ó, o outro desmaiou. Você viu do cantinho? Deu insolação, ele, ai, tô fraco. E caiu. É legal que a música vai. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Acho legal que eles estavam com o pai e o outro lá, o coitado que ficou correndo. Tá maluca? É como dirigir um carro. Ah, igualzinho. E ainda vai. Você viu? É como dirigir um carro. Você vai ficar com esse filme mesmo, meu amigo? Sério mesmo, vai ficar esse filme mesmo na tua coleção? Não, é engraçado que essa é a cópia única, né? Porque ele é o Alan Quartman dublado. Caralho, essa é a versão dublada. Dublado. Ai, ai, ai, ai, minha barba prendeu no microfone. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, doeu. Ai, ai, ai, ai, doeu. Ai, puxa só um pininho. Ai, ai, ai. Ué, outro avião? Então, querem brincar de pega-pega? Ah, não, velho. Nunca me rendi! Nunca! Cara, eu juro que eu não lembrava dessa cena, cara. Para cima! É como dirigir um carro. Vrum! É igualzinho você dirigir um carro. É igualzinho. Ih, isso aí ela aprendeu com o negão. Puxa a alavanca para trás! Pelo amor de Deus, abra os olhos! Muito corajoso, mas se tiver Ayn Klein, cérebro na sua cabeça, vai sair da frente agora! Se tiver Ayn Klein? O que é Ayn Klein? Sei lá. Haagen-Dazs. Não deu pra entender nada que ele falou. A dublagem desse filme tá terrível, velho. Puta merda. Ai. O que foi isso? Onde diabos foi parar esse maldito avião? Onde está esse... Ué, ele me desonrou. Ah, não vai acontecer. Não, não vai acontecer. Foi pior ainda. Puta que pariu. Cara, olha, olha o modelo. Olha, olha, olha. Olha, olha o cachorro da... Olha, a Charlotte encarnou um cachorro. Ela tá balançando a cabecinha assim, ó. Pof, quebrou, né? Quebrou. Caralho. Caralho, velho. Esse é o filme mais épico que eu já vi na minha vida, velho. Eu vou repetir de novo. Sério. Eu nunca pensei que este dia fosse chegar. Internéticos. Encontramos. Tudo quanto é mais sagrado nesse mundo. Assista esse filme. Tá no YouTube. Com os nossos comentários. Tá no post. Completinho. Tá no YouTube. Completinho. Tá no post. Entra no post aí. Pelo amor de Deus, entrem nesse post agora, cara, e assistam. Meu pai eterno! Esse filme, cara! Temos que entrar nessa linha. Isso não é mulher não, velho. Isso aqui é um homem. Na boa, aquilo ali é um homem, velho. Aquilo ali é um homem. Tem bigode a mulher, velho. Olha o bigodinho dela. Mas é claro. Alá, seja louvado. Você ser uma bárbara ignorante. Ei! Por que ele tá escutando a Valkyrie? Porque ele é alemão. E aí deve ser uma música alemã. Ludwig von Beethoven? Sei lá. Porque chama isso aqui das Valkyries, né? Você viu? Viu o gordinho? Viu a mãozinha do gordinho? Tá aqui, ó. Mãozinha do gordinho. Zurückkommen hierher zu mir. O que é isso? Jogue uma lá pra baixo e vai descobrir. Nossa, ela solta. É. Ai, que nojo da bomba. Nha. Que nocinho da bomba. É do Wagner. Ficha de Wagner. Ah, é que era alemão. Então tá aí. Como é que é o nome da música? Cavalgada das Valquírias. Cavalgada das Valquírias. A trilha sonora da Melina. Cavalgada das Melinas. Autoridade de comando. Eu os comando para voltarem até mim. Eles estão fugindo. Cara, essa dublagem é muito ruim, cara. Não é? Parece do Pica-Pau, aquele... Lembra daquele professor do Pica-Pau? É ele. Qual deles? Lembra o que tinha um bigode que falava assim? É ele. Lembra o que fazia aquele robô que ficava... Isso, é. Ah, uma manada de elefantes. Vem cá. Tudo isso foi pra quê? Tá tudo muito bom, tudo muito bem. Alguém tá entendendo a história desse filme que até agora não. Eles estão atrás da Minas do Rei Salomão, é isso. Agora pra quê, eu não sei. E também tem um líquido marrom vazando desse lado aqui! Droga de novo! Damn again. Você quer ter que ser. Cara, se eles pousarem do lado do negão, eu vou me embora. Cadê o negão? Pois é, deixaram o negão com o pai, lembra? E foram atrás desse lugar onde tinha esse avião. Pra que eles iam pegar esse avião, eu não sei. Não explica. O avião tá... Aí vamos nós. Um, dois, três, pule! Você está bem? Ai, ainda não eles sei. Eles pularam do avião, é isso mesmo? É. Aí eles botaram... Olha, olha agora, olha agora. Aí eles botaram o negão pra carregar o pai dela no deserto. Direção certa, olhe. Acharam as pirâmides do Egito. Gêmeas. As pirâmides do quê? Dos tetas. Não. Os seios de Shep. Aí, os seios, tá vendo? É mesmo. Se você tivesse espatifado, ele ainda fez assim, você viu? Você viu? Ele ainda é... Se roubarmos um avião, deixa você espatifar ele. O nome do lugar onde eles precisam ir chama Os Seios de Shep. Ele sabia que tem uns trapalhões da mina de Salomão, né? É assim, desse jeitinho. É melhor que isso aí. É melhor, é mais bem feito, pelo menos. Tem um chroma aqui melhor. Agora é a melhor cena. Que agora eles encontram a tribo de canibais, não é? Isso! E eles vão rolar a ribanceira abaixo dentro de um caldeirão. É nesse filme ou é no outro? Agora eu não sei. Eu acho que é nesse. Eu sei que tem figurante pra caralho nesse filme. Figurante não. Isso é na tribo mesmo. Não, é figurante. Sei não, hein? O que eles estão falando? Você não vai querer saber. É esse filme. Puta que pariu, velho. Eles fogem dessa galera dentro desse caldeirão, velho. Eu lembro, essa cena eu lembro. Ah, óbvio. Porra, como é que ele chegou aqui? O Zé Pequeno, do início do filme. É ele, cala a boca. Bom estarmos entre amigos. Como é que ele chegou aqui? De trem você não veio. A cara dela. Nem tô com medo, tá? Seu bebê, você não é babaca. Ora, seu... Não é hora pra ter dignidade. Ele podia pegar uns peitinhos nela, eu acho que é... Podia. Pare! Faziam tchutchup. Acho que as minhas balas vão acabar antes das lanças deles. Pau de fogo. Atira, vai. Você viu o colar dele? O que tem o colar dele? Pretencioso demais pro meu gosto. Cheio de erro, é de ouro. Aê! Ei, vamos comer a branquela. Mas que bom, quase me enganaram. Cara, essa bermuda centropê dela tá horrorosa. Tá, não tá? E vem cá, e da onde que eles se conhecem? Ela contratou ele? Ela contratou ele pra ajudar a achar o pai dela. Ah, o legal... Só que o filme já começa no meio, entendeu? Legal que não mostra nada disso, né? Isso. E daí? Ah, será que você não percebe? Isso é mais uma prova de que as minas... Por que eles estão na frente do chroma aqui? Pois é, por quê? Que ótimo. Ah, eles só abriram espaço pra ligar o fogão, olha lá. O que que foi, hein? Jesse. Vão ter a gente pro jantar. Ah, mas a gente não pode dar uma desculpa. Isso é, nós não vamos ofendê-los. Nós não somos os convidados. Nós somos o jantar. Ai, meu Deus do céu. Começou o carnaval. Faça alguma coisa? Você é um herói. Claro, você cuida dos meus da direita e eu cuido dos meus da esquerda. É, parece que eles preferem... Ah, vou comer ali agora. Saiu correndo. Apareceu alguém. Aquela cena fez ali? É, nada, né? Agora olhou pro cara e eu vou meter. Não. Não, e ela tava com uma roupa que não tem nada a ver com o resto do figurino, você percebeu? É, ela tá com roupa, sei lá, parece que ela pegou... Eu não posso acreditar! Eu não quero morrer! Olha ela dando uma de Willy aí. Eu quero morrer! Oh, meu Deus! Oh, my God! Não, é o contrário. É... É assim que ela fala, né? Eu quero gritar! Oxe! Deram uma espetada na bunda dele. Eu pensei que ela tinha chegado com muito junto e deu tipo uma esmagada no ovinho. Ele... Ai, meu ovo! Casquem com a gente! Mas sabe... Olha. Que eu vou cagar aqui dentro, hein? Eu vou fazer cocô nessa merda, seus babaca! Vou mijar essa merda toda! Eu ia fazer isso. Qual é o plano, hein? Ah, eu tenho que ver alguns detalhes. Com licença! Guarde-me! A roupa dela tá transparente. A roupa dela tá transparente. Eu tô doido pra ver ela sair desse túnel. Vai ficar mais quente ainda. Vem comigo. Você achou a saída? Você achou a saída? Ô, mulher burra do caralho. Você não viu? Isso aqui é um caldeirão, idiota. Você achou a saída? Ô, imbecil. Como é que alguém bota isso no roteiro, né, bicho? Empurra de lá, empurra de cá. Isso, Jack Sparrow fez isso também. Está balançando. Está balançando. Ótimo. Vamos de novo. É por isso que antes de você cozinhar a sua vítima, você tem que matar ela, né? Estão vendo que tá acontecendo isso, né? Eles estão se amarrando. Eles estão achando o must. Inclusive, queria falar que esses canibais se alimentam muito bem. Porque você viu, tem pepino, tem limão, tem banana ali dentro, tem todos os sais minerais e ácidos graxos, né? Se alimenta com uma beleza. É o nutricionista da Foi, a nutricionista boa, é ótima. Tem milho. Legal que tem pimentão. E é tudo de plástico. Ah, imagina, né? Igual um Globos ia comprar verdura, pra quê? Podem continuar com essa cena aí que a gente tem todo o tempo do mundo. Tá? Essa cena não precisa ser mais rápida. Ela pode demorar tudo isso daí. Continua. Pode isso, continua. Eu tô desconfiado que esse negão do chapéu, líder da tribo, ele é o cara que ajudou o Van Damme. Van Damme. Eu tô desconfiado que é ele. Viu só? A minha ideia deu certo. Olha isso. É outro caldeirão, cara. Caralho, tá varejando o povo bonito lá dentro, né? Caraca, velho. Caralho. Ô, oh, velho, vai devagar, você viu? Caraca, meu irmão. O legal é que é quando ele vai devagar, mas ela, olha o tabaco, é que eles estão presos na porta, você viu? Eles estão presos na ponta. É porque ele desgrudou, ele... Opa, transparente. Apareceu uma blusa. Surgiu uma blusa debaixo dela. Se machucou, hein? Não! Tô beizaça. Imagina! Oh, meu Deus! Ah. Tá tudo rodando! É uma bela peça de porcelana, nós temos que admitir. É verdade, resistente pra caralho. Acha que quebrou alguma coisa? Quebrou alguma coisa? Teteia. Teteia. Hein? Você quebrou? Você tá quebrado? Porque aqui não tá, não. Aqui tá tudo inteiro. Ah, velho. Ah, tinha que ver um leão. É porque no filme do Indiana Jones, ele pula do avião, aí ele cai... Depois que ele cai, ele sai escorregando pela montanha. Depois que ele escorrega pela montanha, ele cai no rio. Aí ele cai no rio e ele cai lá na tribo do pessoal lá, muito doido. Relaxa que o leão tá afim só das verduras. Só beber água. Ele só tá afim das verduras. Oh, aí deu vontade. Ai, meu Deus, oi, tudo bem? Eu não era gay nessa época, não. Ela deu um sorrisinho, você viu? Ela deu um sorrisinho de teteia. E o leão vai assistir. Leão vai, mete. Leão, não, come o cu dela que eu quero ver. Come, eu nunca vi. Amor! Chega aqui que o cara vai comer o cu da moça. Vai, come. Oi, tudo bem? Você tá vendo? Você tá bem... Nossa, Teteia, vem, Teteia. Não é possível que esse leão tá assistindo isso, né? Teteia, vale a pena? Ou vale a pena? Eu acho que ele vai comer ela mesmo, o leão vai ficar aí manjando tudo. Eu provo. Ai. Ah, com vergonha. Até sem graça, né? Leão, que merda, velho, de cena. Não, vem cá. Eu comia, eu passava o peru, o leão já tá aqui mesmo, foda-se. Cara do leão. Leão ficou excitado mesmo, velho. Vou meter. Leão tá lá só na punhetinha, né? Ó, só o massacre, velho. Você viu a cara dele? Foi melhor. E aí, quebrou? Você quebrou alguma coisa? Vem cá. Que aqui tá todo inteiro. Olha, sente como tá duro. A minha perna. Olha. Isso não é perna não, Alacora. É. Não é não, né? Isso é a terceira. Não, não, perna. Eu preciso contar uma coisa pra você. Ela, nossa, Alacora, mas como sua perna está dura, ele. Preciso contar uma coisa pra você. Não é uma perna. Eu não tenho outra perna. Nossa, como é grande. Olha o chroma key. Sargento Duffman. Por que ele tá no chroma key? Cara, a cena já tá aí. Por que vocês não gravaram essa cena aí? Será que ele faltou no dia da gravação? Gravou outro dia. Ele não está morto. Até ver o cadáver. Acho que não teve tanta diversão assim. Como é que é o nome dele? John Rhys Davies. Ele nunca foi, assim, um ator, né? Muito, né? Muito caro. Ele fez o Indiana Jones. Fazia aquele personagem lá do Indiana Jones. Depois ele apareceu o Senhor dos Anéis. Não, aí assim... ele fez o Saba, né? Foi o Saba, né? Sala, que era muito, ficou muito famoso e tal. Mas ele tá se perfazendo. Ele tá fazendo uma cópia mal feita dele mesmo. Só com vilão. Malvada. Malvada. Evil. Ele... Mas é só porque tá de turbante. Opa. Você usa roupa. Né? Olha. Que é isso? Olha a trilha sonora do Cinema Paradiso. Peraí. Eles estavam trepando num caldeirão. Peraí, vamos pra sequência, que eu me perdi. Eles estavam fugindo da tribo do cara do Van Damme. Aí eles rolaram ribanceira abaixo, deu um tesão, ele tava comendo ela. O leão. E aí ela encontrou o Circo de Soleil Mama África. Isso mesmo? Aí ela tá seminua. Aí ela tá seminua e tá achando isso o máximo. Tá essa de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, ela tá achando assim, ela tá. Ela, gente, isso é muito lindo. Ai, próxima coisa agora eu vou no show do Black Man Group. Olha lá, lá, lá. Você quer uvas? Caralho. Eu passei mal, cara. Ela fez até o cabelo. Caralho. Ela fez até um babyliss. Ai. Obrigada. Caralho, velho. Foi a melhor piada que você já fez na minha vida, cara. Cirque de Soleil, Mama África. Por que você tá fazendo tudo isso? O nome desse programa vai ser assim: ah, que porra de filme é esse? Vai ser o nome desse programa, velho. Mas que porra de filme é esse, cara? Olha lá, cara. A incrível mina dos que viu de cabeça pra baixo. Que isso, velho? Outro ali. Outro ali tá dando canseiro. E ela tá adorando, ela. Mas é tão lírico. Ai, peraí. Eu tô adorando ver o Gollum Globus pendurando essa torturando eles. Tava... Gente, a incrível tribo dos homens africanos que viu de cabeça pra baixo. O Brutão foi vomitar. Parece estrela. Caralho, ele foi vomitar. Meu pai eterno. Sério, o nome desse programa vai ser... Mas que porra de filme é esse? Tá passando mal mesmo lá. Você vai vomitar? Tá morrendo aí, velho? Cara, você tá azul, Bruno. Toma uma água, sério, sério, você tá azul. Cara, olha, uma pessoa que ia aproveitar muito as férias que eles estão tendo seria a Lucélia Santos. É mesmo? Lucélia Santos ia adorar, a Lucélia Santos ia ficar... Olha o Bruno rindo da cozinha. Verdade? Gente, que porra de roteiro é esse? É uma tribo. Meu, é isso mesmo. É uma tribo de africanos que ficam pendurados de cabeça pra baixo no cipó. Ah, o John Rhys Davies já fez muitos filmes. 243 filmes. Ah, ele fez. E é um pior que o outro, né? Cacete, não conheço nada. Deixa eu ver. Eu quero ver. Não, deixa eu ver uma coisa aqui antes. Eu quero ver o roteirista desse filme aí. Quem é? Infelizmente, ele estava do nosso lado. Os negãos vão pegar a gente agora. Eles estão caindo como ameixas maduras? Um dos roteiristas é roteirista desse filme. Locadinho de Polícia 3, do segundo filme desse aí. Locadinho de Polícia 4, 5. Máquina Quase Mortífera. Não é Morte súbita. Aquela outra estátua. Oh, que gentileza do Subugua. Aí depois vem um filme aqui mais sério. Para as minas. Me dá aí a lista. É, bota aí a lista dele que eu quero ver o filme dele. Não, e outra coisa, por que que o Circo de Soleil... Eu só voltei agora porque eu tava passando mal. Não, e outra coisa, por que que o Circo de Soleil Mamá África ajudou eles? Por que que eles ajudaram eles? Porque eles eram loiros. É, né? Eles não gostam de... Não, são, que eu acho são uma tribo racista. Outra tribo. Calma, Jesse. Olha quem vai aparecer agora. A Uga. Olha quem vai aparecer agora. A internet, eu ia ler a lista... A Tina Turner do inferno. Presta atenção. Olha isso. Que isso? Minha senhora, crack tá pesado, hein? Ô, minha senhora, larga esse crack. E dá pra ver que nem é uma atriz maquiada. Nem é. Cara, você consegue perceber que esse filme... É um apanhado de tudo. É um apanhado de um monte de cenas loucas. Agora chegou Evil Dead, agora virou Evil Dead, né? Agora virou Ace Ventura, lembra Ace Ventura? Ace Ventura 2? Maluco na África. Eles já não tinham fugido dos canibais? Ele entrou nos canibais. É outra tribo. É nesse filme que tem o James Earl Jones ou é no outro? Internet, mas eu tô com a lista aqui de filmes que o John Rhys Davies fez, mas eu sinceramente não vou ler porque é um filme pior que o outro, cara. Caralho, olha o nome do filme que ele fez. As Loiras de Concreto. Olha aí. Cadê? Cadeia? Cadê? Olha o filme. 100 graus abaixo de zero. Nem deve ser uma cópia, um rip-off do... Do End of the... O fim do mundo, né? Nem é um rip-off do fim do mundo. Eu pego a cara de uva passa. Se conseguir, poderei negociá-la pra nossa fuga. Cara, ele olha os negos cinza. Pô, tem um nego... Pô, tem um nego boi esse ali, ó. Fortão, velho. Ó o cara. A Lucélia fica muito louca nesse filme, é a cracuda. A líder da tribo é a cracuda. É a dona cracuda. Tá falando Brasil? Brasil. É Brasil que tem um flamenguista ali. Brasil. Olha lá. Ah, é. Tá com vermelho e preto na cara. É. E agora? Olha, eu quero dizer... Ah, vão botar ele pendurado nos crocodilos. Eu quero falar pra vocês que eu não tô muito feliz, mas esses negócios de fodões estão me deixando excitada. É, o Vader tá no outro filme. Puta que pariu. Por que que eles estão fazendo isso com eles? Porque eles são... Branco. Quer dizer, o Circo de Soleil Mamá África... O Circo de Soleil Mamá África gostava de branco. Agora eles são brancos e eles não gostam. É... Que, eu não sei. É isso. Eu sei que esse filme contribuiu muito pro preconceito racial no Brasil, cara. É verdade. No mundo. No mundo e no Brasil. Porque até agora eu não engoli aquela cena deles botando o amigo Mutumbo dele. Não, vai deixar ele na frente. Só de zoeira. E ele acelerando o carro e fazendo assim. E o negócio. Olha lá. É por isso que ela tá puta, cracuda. Pra vocês. Por favor, não mate. Não, e é uma cena. Olha que croma. O croma aqui agora faz sentido, né? O bom é que a cena ali tá indo e voltando a cena, você viu? A cena é um gif. A cena atrás dele é um gif. O que, que ele vai fazer? Eu acho que ela vai botar os peitinhos pra fora. É? Não, que peitinho? Tá com cara, ela tá implorando. Essa maquiagem tá muito escrota. Não é maquiagem. Não, é maquiagem. É maquiagem, Bruno. Pra o é crack. É crack. Eu amo muito. Ai, eu amo. Watch out, Chara! Quer ver? Quem peidou? Deve ser os alemães, viu? Ah, tinha que chegar o Lothar. Gimme Gimme. Oh, santa explosão! Batman. Sacanagem! Shh. Como? Deu fraqueza. Ele te pegar. Você viu ali o negócio? Queixo de vidro, né? Como é que esse cara achou eles aí? E por que que ele se importa? Porque o Alan quase tava maltratando ele. É. É outra cena do Indiana Jones, né? Verdade. É, do segundo filme. Dos crocodilos. Nossa. Olha aquela cabaninha de índio pequenininha atrás deles. Olha só. É a das crianças. É a creche. É a creche. Vocês todos, eu sou o Tuala, o verdadeiro chefe dos cucuanas. E mim, Ningoxieno. Caralho! Ele não tá mostrando tudo nessa cena, tá vendo? Ele tá mostrando o pau. Ele tá mostrando a rola. É, aí todo mundo... Oh, que de bengala. Como é que ele fez explodir? Pois é, peido. Boa. E ele falou que é o chefe dos Watanabe... Dos Matala. E aí? E foda-se. Quem é o Watanabe? Deve ser essa galera. E chegou o Sala. E ele tá atirando pra esquerda. Bigode. Não. Pera aí, você viu que a metralhadora tá apontada pra esquerda e explodiu na direita? Você viu? Queimou o berçário. Queimou o berçário, sacanagem. Não, na boa, queimou a crechezinha, cara. Queimou a creche, na boa, velho. Queimou a creche. Queimou a crechinha, cara. Véio, mas tem nego correndo pra tudo que é canto, né? No final desse filme vai aparecer assim, nenhum animal foi machucado durante essas filmagens. Já os negões, a gente não admira. A gente não diz que... Não. Me larga! Me solta! Por que que eles cismaram com essa mulher? Porque ela é loira. Querem ver. Que nem o King Kong. Que nem o King Kong, exato. Mas o King Kong, ele ficou afim da galera loura? Não, falando a tribo, né? Porque tinha uma outra, lembra, que era da tribo? Aí quando ela chegou, pronto, agora é ela. Mas é porque ela era loira. Era loira. Loura é da isca. E a Jessica Lange era uma loira, hein? Esta é a passagem secreta de Gagola para as minas. Porque eles pegaram a Jessie. Siga-me. Peraí. Como é que você sabia? Onde é que é a mina? Sabe o que foi isso? É pra tu aprender, seu Brequel, filha da puta, tu não botar o c*** pra correr na frente do teu carro. Ele falou, vocês querem a mina? Beleza, também não vou falar não, seus merda. E tá lá, ó, correndo. Caralho. Os seios de Sheba. Velho, é qualquer nota, né, bicho? O senhor primeiro, Coronel Bogner. Você comeu todos, porra. Come esse da merda aí. Só tem uma. Só tinha um. Não, eu não quero não. Não. Era pra você comer. Oxi! Não sei ler os sinais. Seguiremos Quarterman. Vem gravar aqui, ó, tua voz, velho. Cara, esse filme é épico, velho. Demais, cara. Cara, eu acho que eu não vi essa merda. Não, sério, com certeza não lembro, você não viu, Miotti. Não lembro, de jeito nenhum. Você apagou da memória, mas você viu. É certeza, cara. Se você viveu nos anos 80, você viu esse filme na Sessão da Tarde. Não é possível. Pelo menos a música eu lembrava, né? A música, com certeza. A música é boa. A música é legal, Miotti. Ah, sim. A música é boa. Quarterman! Vou te matar com a sua própria arma! Agora eles acharam a mina. Que era bem escondida. Era tipo, entre os seios gigantes que todo mundo vê de longe. E o que que tem na mina? É o que que eles querem fazer na mina? Diamante. Cara, se é uma mina, é diamante, né? Rei Salomão não é aquele da Bíblia? Cara, eu não sei. Porque o Rei Salomão que eu consigo lembrar é aquele do Chapolin Colorado. Parece que Quando ele tava contando a história lá da África, lembra? Aí tinha até a rainha de Sabá, que ela ficava assim, essa que tá aqui atrás. Ah, é isso mesmo. Que, tá aqui atrás. Que era até a Chiquinha. Calma lá, já me falaram que você tem mais de 200 mulheres. Mentira, não passam de 150. Vamos! Uma senhora... Cara, isso aí, ó. Isso é uma coisa, sempre tive cagaço quando era criança. Arei mover disso? Sempre tive. Também tinha. E eu tive por causa de um filme, que era o Cru. Não, eu lembro de uma série. Lembra do filme do Cru? Tinha uma série que a gente não falou naquela, no que programa. Não, Manimal. Manimal. Puta Manimal. Que pariu. Aí você tinha medo do meu. Olha lá o outro. Ah, meu Deus, eu estou morrendo. Por que eles estão afundando o Ovo Maltino? Que felicidade. É o fim do Wagner. Em frente. Em frente. Olha, o cara se dispôs a escrever isso. O cara se escreve... Caraca. Aí ele vai pisar em cima da galera. Agora, Coronel Buckner. Siga-me, Herr Coronel Buckner. O legal é que eles estavam todos espalhados. Quando eles morreram, eles ficaram todos em filhinha. Fizeram a filhinha lá. Não afunda quando estão mortos, né? Não, aí é porque é. Aí, boy, a densidade do corpo muda quando você morre. É porque a alma sai. Aí o corpo boia. Porque eles estavam afundando, morreram. A cracuda foi pra Minas do Rei Salomão, as pedras. Quer dizer que as Minas dos Reis Salomão tinha tipo uma fonte de crack? Tinha uma passagem secreta entre os na tribo do que o cara lá, o Ocumbo, era rei. Só que ele era rei escondido, camuflado. Mas ele sabia que ali tinha uma passagem. E ele só não contou porque ele sacaneava ele. É. Finalmente, filhos do Rei Salomão. Há apenas um homem entre nós e a riqueza infinita. Doravant, assumo o comando. Cuidado para não esquecerem disso. Vamos. Vai na frente. Olha. Tá. Pera, né? Ele matou o cara que era mais interessante no filme? Que era mais mal que ele. Eu acho que ele volta depois. Todo vilão volta no final, cara. Ela vai sufocar! Parece a bruxa da Branca de Neve, não é? Ela vai sufocar! O que é isso que estão querendo botar na cabeça dela? Acho que é um chapéu. Um chapéu pegando fogo? Uma máscara? Isso é pra lembrar Indiana Jones e o Templo da Perdição. Teve a cena da máscara. Oxi! Por que ele bateu na coisa e o cara virou e ele deu de ombro? Olha lá. Toma no cu. Não! Espere! Toma no cu. Toma no cu. Bota ele no fogo aí, caralho. Ah, eu nem gostava dela mesmo. Pode queimar. Peraí que eu não comi ela. Oxe, o cara tá apreensivo porque ela tá botando ela lá. É. E o outro tá nem aí. O outro tá nem aí. O outro é, vou botar mesmo. Deixa ela aí, animal. É. Foi isso. Por que ele ficou nessa tensão pra do nada dar porrada nos caras? É porque na hora que a cracuda gritou... Vai, cara, cracuda. Ah, beleza. E aí? Aí agora... E o cara, o negão, lembrou onde é de repente as paradas? Ele sabe até onde pisar. Olha aí. Não pise nessa pedra. É claro, ela tem um negócio vermelho. Não, o bandido vai pisar. Tem um anúncio escrito, não pise aqui. Não pise aqui. Acho legal que o nego bota uma armadilha, mas fala assim, ó. Se pisar nessa... Vai dar merda. É o que vai acionar. A rainha dos cocoanas. Só isso. Uma mulher congelada? Tem uma mulher congelada? Que brilha igual o amuleto lá do Super-Homem? Sheba, a primeira delas. Você se parece muito com ela. Quando te vi, sabia que ia voltar. Quando Gogola te viu, percebeu que para manter o seu poder, você deveria ser sacrificada. Tiro nessa véia. Sabe o que ela me lembrou também? Lá vai ela, nobre camponesa de nobre coração, que vai todos os dias pra recolher lenha. Oh, traição! Ô, careca, ô, careca. Peraí que eu vou dar um jeito daquela cracuda, filha da puta. Segura aí, segura aí, segura aqui. Vai, tá subindo. Vem cá, sua velha filha da puta. Ele faz assim, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, filha da puta, vem cá. É assim mesmo. Velha, me larga, me larga! Por onde é? Por via das dúvidas, verifique ali. Se não encontrar nada, volte aqui e espere. Fá! Fá, fá, fá, fá. Não. Ah, esse filme. Não. Esse filme é um show de surpresa. Não, cara. Velho, é a Aracna. Caralho, vem num carrinho, cara. Olha lá. Você viu as rodinhas? Viu as rodinhas, cara? Meu Deus do céu. Que é isso? É um cu? É a Aracna, velho. Não, velho. E as garras não estão nem sincronizadas. Tem uma garra em cima, outra embaixo. E o Mussum, rapaz, igualzinho. Igualzinho. Cacildes! Aranhas! Me comeres! Comeses! Me comeses! E aí, como é que vão usar minha imagem no tweets? Aí vão roubar minha imagem no tweets como? Hoje eu tô tão venenoso. Aranha. O Beto só ri. Foi aranha. Aí agora achou. Quem é aquele povo congelado? Achou aí. Menino! Meu Deus! Essa sala de. Essa kitnet tem todo diamante. Não é por nada, não. Mas aquele negão que queria comer a gente tinha mais ouro no pescoço que essa sala aqui. Olha a cara dessa mulher. Ela chega trincou. Como olhada. Nossa, trincou. Oh, meu Deus. Fortinho, né? Vai ter alguém que vai pisar na pedra. Vamos lá. Essa bermuda centropê dela tá agora, foda, ó, agora, ó. Ó, vai ser agora, ó. É claro que ele vai ter que pisar. Se não faz nem entrada, é. Mas na saída. E o que foi isso? Era só. E quem é aquele povo congelado, pelo amor de Deus? Não, não vai explicar, cara. Cara, isso tá parecendo, sabe o quê? Um cenário daquela série, O Elo Perdido. Não, tá parecendo, sabe o quê? Lembra aqueles Trapalhões na Terra dos Monstros? Eu não lembro desse filme, não. Eu lembro do Elo Perdido, que tinha um zangado. Sim, sim. O dinossauro, tiranossauro. Que eles espantavam com a... Né? É caput? É a cara do pincel. Daqui a pouco ele vai fazer assim. Ô, rapaz, volta aqui! Cracuda. E cadê o negão? Vai chegar dando um reboco dela, quer ver? Ele vai chegar dando uma rasteira estilo Muzum. Olha aí. Se começar a descer... Se aparecer inseto... Não, inseto não. Se começar a descer spikes do teto, eu vou urrar, velho. Vai descer e vai acertar o careca. Não. Pra mim já tava... Olha aí. Puta que pariu, cara. Pra mim já tava claro que esse filme é uma cópia sacana, safada do... Nossa, cara, como é velho. Como é engraçado que isso virou uma franquia. Foram dois filmes, cara. Não foram três, não? Foram dois. Ah, esse filme fez sucesso, cara. Como? Fez algum sucesso. Não sei como. Talvez a música. É engraçado. Esse teto parece a gruta de Maquiné. Quando eu era criança, tinha umas estalactites assim também. Só que ela nunca caiu na nossa cabeça. Me ajude com essa coisa, sim? O legal é que se eles deitarem... Os baús vão segurar essa parada lá. É verdade. Ah, vamos por... Nesse canto. Ah, espera, olha a minha mão. Cuidado, cuidado. Ai, ai, ai, minha mão, caralho. Olha, nem tem ponta lá. O negócio é redondo, baulado. Ai, meu Deus, espero que sim. Ah, vai dar. Ai, ufa, né? Tempo pra gente pensar como sair daqui. Ah, ou não. Ah, o bigode vai botar um dinamite. Vai salvar a vida deles. Que revelia, hein? Ah, esse roteiro é tão inteligente. Tá sim, rápido! Popinha aparecendo ali, hein? Opa, rapaz. Teteia, até lembrei da Teteia. Da Teteia. Teteia, me perdoa, filha. É porque eu não consegui pensar em você, porque esse filme realmente é uma coisa impressionante. Mas aí, eu é porque tá nessa punheta aqui e não vai sair disso. Então, eu vou aproveitar. Vamos falar da Teteia. Vamos falar da Teteia. Miote, como Teteia surgiu em sua vida, Miote? Como é que foi o Teteia? Como é que Teteia surgiu? Porra, não dá pra falar. Por quê? Não dá, pô, senão vai dar merda. Caralho? Como assim? Ninguém precisa saber de onde que vem Teteia. Teteia, ninguém sabe. Ninguém precisa dizer quem é a prima de Teteia. A Teteia falou comigo uma vez que ela adorava o filme do Johnny Depp. Ela falou, pô, eu queria tanto ver um filme do Johnny Depp. Foi uma vez que eu fui no aniversário. E essa morta de fome não tem dinheiro pra, pra alugar Don Juan de Marco? Tivesse um filme novo dele. Ah, tá. Ah. Pô, então quando tiver um filme do Johnny Depp, eu te chamo. Te convido pra... Tô levando pra ver o Transcendence. Não, foi o... Ia ser aquele... Morta de Kai. Ah, o Mordecai. Só que a cabine foi cancelada. Ah, sim, aí. Aí eu falei, ó, eu prometo então que você vai. Tinha que ter uma cobra, né? Claro. Tá, uma cobra, esquece. Aí eu falei, quando tiver... Esquece o filme, fale de Teteia. Que cobra? Que cobra? Tem um filhote de jacaré aí dentro. Tá isso no aquário, inclusive, né? Ah, falei, então quando tiver essa água tá cristalina também. Vou te chamar um dia. Aí ele falou, tá bom. Como é que fechou o contato? Foi a prima dela que te apresentou? Não, conheci no aniversário da prima. Ah, que a filha da puta não chamou a gente. Só chamou o Miotti. Só chamou você. Ela avisou, manda o Calaveira aí se ele quiser, aquele babaca, aquele gordo. Não, gordo. Só chamar vocês, só que vocês não iriam, né? Quem disse que não? Eu não fui de pirraça. Sei. Não fui de pirraça. Eu não ia mesmo porque eu não gosto dela. Então foi assim que a Teteia surgiu? Ué, conheci ela lá. Mas você viu a Teteia lá? Eu já conhecia nas pré-estreias, só que eu falava direito. E né? O que que aconteceu que você não passou a Teteia na... Quando você foi na festa? Porque eu te conheço, Teteia, mas era pra caralho. Por que que tu não pegou a Teteia? Não, não rola de pegar, não. Porque o Miotti agora é compromissado. Não, mas na época ele não era, não. Na época a Lorena nem... É, na época não era. Não, não era, não. Na época não era, não. A Lorena não existia, não. Caralho, tá uma confusão do caralho. Tá, então peraí, vai. Internet, um dia eu vou soltar um dia eu soltaria os bastidores desse site. O mundo está virado, Calaveira. Vocês não conhecem Leonardo Miotti, vocês não sabem do que ele é capaz. Verdade. Ele não tem escrúpulos quando... Peraí, olha só. Aí ele abriu o negócio... Ah, é sim, voltemos ao filme. O que aconteceu? Ele abriu o negócio com a dinamite. Sim. Só que aí o teto voltou pra cima, olha lá. De repente. O teto fugiu. E o que sobrou pra mim? Não, eu falei? O que sobrou pra mim? Pensa que me matou? Uma velha... Mithril. É? Não, Mithril. Mithril. Mithril. Você é o imbecil! Nunca chame um turco de imbecil, a menos que tenha certeza de que ele está... Ué, ele não é muçulmano? Turco muçulmano. Amanhã vai ganhar a guerra, vamos dominar o mundo, eu e você vamos ser heróis. Mas eu não quero ser um herói. Agora, deixa o seu chapéu. Eles foram caçar diamantes e não levaram uma sacolinha do extra? É isso mesmo? É isso mesmo. Uma sacolinha do extra? E os seus bolsos? E a boca? E o cu. E a sua boca? O quê? Ouviu o que eu disse? Coma as pedras. Você é louco? Passarinho que come pedra. De que servem as pedras dentro de mim? Não se preocupe, meu amigo. Quando te levar para casa, vou te abrir. Coma as pedras. Coma. Coma as pedras. Atira. Eu tô nem aí. É. Você me mata mesmo. Vai me matar mesmo. Depois? Tu vai dar uma merda na hora de sair. Toma uma aguinha aí, não? Enrola. Como isso vai levar? Meu Deus! Mas... Faltam 10 minutos pra assistir, né? Falta 10 minutos? Você tem 95 minutos. Mandei engolir. Ai. Essa vai doer na hora de sair. Vai. Mais! Negro! Mais, seu porco gordo! Você demorou pra chegar, hein? Você me chega, povo! Nadele! Eu queria muito. Oxi! Oxi! Caraca! O que essa velha tinha comido? E ela era o chefe da fase, né? Ela morreu. Não, e ela era o chefe da fase. Ela morreu, vai cair tudo. você me fez engolir as pedras. Eu te perdoo. Pega. Os laxantes alemãs são os melhores do mundo. Vou fazer maravilhas. Pensarei em você quando estiver sentado. Os laxantes alemães são os melhores do mundo. É mesmo, viu? É. Não. Moço, isso é um baú. Fecha o baú e leva. Mas eu não vou te matar. Leva o baú. Vou te enterrar vivo. Só que dessa vez, você vai morrer mesmo, seu torco tolo. Voltou. Auf Wiedersehen. Parabéns, viu? Você não enterrou ele vivo, você matou ele esmagado, tá? Só pra te avisar. Parabéns. Jesse! Ai, meu Deus. Quem foi? Chega. Vai pra casa. Cadê meu pai, hein? Onde é que eu tô? Meu pai, cadê? Legal que a roupa dela vai diminuindo, olha lá. Eu tava cortando ali. Tá, tá. Tá maneiro. Daqui a pouco vai virar um maiô. Podia, hein? Teteia. Miote, eu tô numa fissura da Teteia que tá uma coisa... Tá foda. Tá foda. Depois tu pergunta, Miote, se ela... Cara, tipo... você viu no dia da cabine agora, que esse que ela gravou lá? É que o viado coruja não filmou direito. Eu falei com ele, vai lá pra trás e filma o corpo dela, porra. Depois tu vai pra frente. Diretor de filme pornô, né? É o Miote. É um diretor de filme pornô, né? Vai lá. Lorena, Lorena. Você acha que eu vou colocar isso? Droga. Ah, põe, porra. Não, isso engraçado. Não, isso não. Por quê? Isso aqui é ó. Porque vai dar merda. Tá, tá. Aí o cara pisou na pedra vermelha e ficou por isso mesmo, né? Não, voltou agora. Voltou, é. Tudo volta normal. A gente tem que ir embora, né? Ah, aí ele vai pisar na pedra vermelha. Vocês pegaram os diamantes. Deem-me todos. Moço, pelo amor de Deus, tá cheio lá atrás. Ah, não, ele foi idiota, ele roubou, né? É. Para os mortos. Ele vai jogar... Aí o cara vai tentar pegar e vai pisar o negócio. É, com certeza é isso. É isso mesmo. Ponham elas aqui. Sua cabeça está cheia de caspas. Todas elas. Eu disse aqui. Caralho, olha que perna, hein? Vem pegar você, seu alemão. Tesuda. Que infantis. Quer ver umas cabides de imprensa? Quer não? Hein? Hein? Quer não? Teteia. Teteia. Para trás. Quer dizer que Teteia gosta de uma mais velha? Posso. Mais velha quantos? Agora. Põe. Que isso? Tinha um monstro? O exército alemão não vai tolerar isso! Olha a cara da Sarah Sharon Stone, velho. Que arregalada, hein, velho? Ele é um cachorrinho que ela vai pra um lado e vai pro outro. Meio que tá banando um osso na frente dela. Que arregalada, hein? Menino, você viu? Olha, voltaram os diamantes pra gente. Não, não! Os diamantes pertencem à montanha. Vai tomar no cu, vai sacanear meu ovo. Tu já sabia onde era agora essa porra. Que é pior. Que isso aí é de 85. Ah. Essa cena foi feita depois do Indiana Jones de 89, terceiro. Não, não leve não, vai deixar aí. Pertence ao local, ao cálice. É, verdade. Spielberg copiou. Copiou. Vá ao corpo, dirigente daqui! Por que tá pegando fogo? Me explicou uma coisa. Você não tem combustível. Não, calma. É, porque pedra inflamável, a gente já sabe. É, vem cá, me explica uma coisa. Aquele monstro ali era o quê, pelo amor de Deus? Hein? O que foi? O monstro do Lago Ness ali surgiu da onde? Das profundezas do... E é legal, você viu que o Chucuter tava sendo mastigado, ele não tava nem aí. Ele ficava assim, isso é uma porca vergonha. E o moço, nha, nha, nha, e ele, oh meu Deus, eles estão morrendo. Tinha que ter uma luta no final, né? Não podia deixar. essa luta é imitando, obviamente, a luta entre o Indiana Jones e o Mola Ram. Cara, pelo teor da luta, tá parecendo mais o Luke contra o Darth Vader. Hollywood é muito cruel, né, cara? Será que ele vai voltar agora? Tipo, só a caveirinha? Eu voltei! Parte-me! Nós vamos juntos! Aê! Boa! Eu ainda acho que ele vai voltar. Eu tenho fé que vai voltar só a caveirinha, assim, ó. Puxar o pé do cara. Eu vou voltar, He-Man! A pedra pegando fogo tá ótimo. Ai, meu Deus. Nossa, velho, essa pegou fogo nele mesmo. Ele até correu pro outro lado. Ele e eu, hein? Como é que eu vou sair daqui? E agora, hein? Tá um perigo aqui dentro, rapaz. Ó, oh, vai dar o jump. Tá, tará, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Por quê? Por que que a explosão tá... Ele tá nível furo titã. Tava titãs, na viu? Frente ali, velho. Nossa, quanta explosão, hein? Ah, a Estrela da Morte explodiu? É, pois é. Você viu? Fizeram um banquete? Ah, não. Voltaram lá pra vila e agora é todo mundo amigo? Ah, é, porque agora ele... Mas poderia ter me dado uma dica sobre você e os diamantes. Não fique triste por partir sem os diamantes. Você foi o último a ver os segredos da montanha. Tem um fazendo assim. Se auto-excitando. Tem um passando a mão no peitinho assim, olha, apertando o biquinho. Olha, moça, olha meu biquinho preto e duro, olha. Mas ela diminuiu a roupa. Não, o short virou uma pata de cabelo. Menina, olha aqui, infraestrutura, tem até um portão. Tem um portão que eles fecham, olha. E aí tá rolando uma rave lá. I wanna move. Como é que é? I like a movie, movie. You like a movie. I like a movie, movie. Opa, ela também, ó. Eu não vou me sentir culpada se você não se sentir. Não queria que você saísse dessa sem nada. Você não sabe o que veio na xereca. Pois é. Um dildo de ouro que eu achei lá dentro. I like the movie, movie. I like the movie. You like a movie. I like a movie. Parece uma instituição psiquiátrica que ligaram a música, não parece? Olha a roupa do povo. Graças a Deus. Pera. Ah, vai tomar no cu essa música. Ai, se fuder. Acabou. Deu a travada. Tenéticos, é isso. Hoje nós fomos, foi uma surpresa tremenda pra todo mundo, era pra ser, cara, sobre muito bom, velho. O labirinto e acabou se tornando o Alan Quartman e as vinganças, cara, do Rei Salomão. Vou te dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu. Nesse ano. Não, mentira. Mas, cara, que filme sensacional, não, velho. Aí eu vou falar, miote. Testa antes de você comprar. Próxima vez você for lá, aquele DVDzinho, você vira e fala assim, ô amigo safado, testa pra mim. Testa pra mim aí. Testa. Sério. Testa. Caraca, porque a gente, velho, deu sorte com esse filme. Eu queria ver se viesse um pornô. Imagina. Viesse um pornô? Imagina. A gente ia fazer um Jurassic Live. Imagina. Pornô? Na casa da minha mãe, não. Aí rolar o Rock 5. Oh, meu Deus. Ia ser o Rock 5. Esse sofá aqui, ele é velho? Não. Ah, tá, porque eu ia perguntar se teu pai já mandou ver na tua mãe. Aí você fica aí com essa frescurinha. Ah, tua mãe, a mãe do Bruno é assim. Mãe do Bruno sabe nada, inocente. Isso aí, internet. Então, desculpa. Carlos Gil, olha lá. Nossa, Alf. O primeiro assistente de direção tem nome de ator pornô. Cedric Sandstrom. Beth Igreja. Walter Corso. Mulder! Armor é quem tá de armadura? É. É sério mesmo que a gente tá lendo isso aí? É porque tamo ouvindo a musiquinha, tá bonito. Olha aí. Ficou congelado que nem o... Olha aí, ó, foi filmado no Zimbábue, cara. Pô, pelo menos isso, né? Olha aí.